Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes do Transmania Foz. Guilherme, eu tenho acumulado nas últimas semanas algumas perguntas sobre investimentos em fundos imobiliários, que é uma forma prática de se investir em imóveis através da Bolsa de Valores do mercado de capitais brasileiro. Então, eu compilei as principais perguntas e convido para participar dessa edição, com o tema de fundos imobiliários, o André Shed. Ele é sócio-diretor aqui na Tor Investimentos, é profissional no mercado de capitais há 8 anos e também é certificado CFP, como planejador financeiro internacional, além de ser professor e palestrante sobre mercado de capitais, com excelente domínio desta modalidade de investimentos. André, obrigado pela sua participação, seja bem-vindo. Bom dia e obrigado pelo convite. Primeiro, André, eu gostaria que você esclarecesse para os ouvintes de forma fácil e didática o que é um fundo imobiliário. Mehana, é uma forma indireta de investir em imóveis. Imóveis de grande porte, como por exemplo shoppings, galpões, lajes comerciais ou até mesmo agências bancárias. O investidor ele pode comprar uma pequena cota, uma pequena fração desse investimento. E nessa modalidade de investimento, André, o que você poderia citar como as principais vantagens de investir em fundos imobiliários? Boa pergunta. A principal vantagem seria tributária, uma vez que os rendimentos dos aluguéis são isentos de imposto de renda para as pessoas físicas. Outras vantagens seriam, por exemplo, a facilidade operacional para comprar e vender, a transparência e é acessível para o pequeno investidor. Essas são as vantagens. E o que a gente poderia citar como os principais riscos envolvidos nesta modalidade de investimento? Os riscos podem ser envolvidos à atividade, como por exemplo a área imobiliária, que são os riscos de vacância de processos judiciais, e também ao perfil de investimento, uma vez que a rentabilidade é comparada sempre com a taxa de juros no país. A taxa subindo ou caindo influencia diretamente a oscilação das cotas dos fundos imobiliários. Considerando que as cotas do fundo, os fundos variam e que há os riscos imobiliários como o risco de vacância, como planejador financeiro, eu gostaria que você tentasse identificar para quem é indicada a modalidade de investimento em fundo imobiliário. Essa modalidade é interessante para quem está buscando um pouco mais de risco, além das aplicações tradicionais, como o CDB ou o próprio Tesouro Direto, e também para quem busca rendimentos constantes através do aluguel dos fundos, que são creditados mensalmente na conta do investidor, e ele pode utilizar esse rendimento para pagar despesas mensais que ele tenha. E é nesse fluxo mensal de pagamentos de aluguéis que você citou que é isento de imposto de renda, isso? Mehana, é exatamente isso. Essa é a grande vantagem. E há algum valor mínimo de investimento em fundo imobiliário, André? O quanto você sugere como valor mínimo para o investidor que quer começar? As cotas, elas variam em torno de R$ 100 cada uma. Porém, para que seja uma aplicação interessante para o investidor, eu recomendo aplicações a partir de R$ 10 mil, onde ele já consegue montar uma carteira diversificada e diluir os custos operacionais que ele teria com a corretora. Se você disse que o ideal seria investir a partir de R$ 10 mil, assim como as cotas custam a partir de R$ 100, então essa também é uma das vantagens, que é uma forma de se investir em imóveis com pouco recurso. A gente pode concluir isso? Com certeza, porque o investimento tradicional em imóveis ele requer muito mais recursos. Hoje em dia você precisa de 200, R$ 300 mil para comprar um apartamento ou um terreno. E através de fundos imobiliários, com pequeno capital, você consegue investir em grandes ativos imobiliários, porque você faz isso de uma forma fracionada, através de cotas. E para o investidor que tem interesse em começar a dar o primeiro passo, o que ele precisa fazer? Qual o melhor caminho para realizar esta aplicação? É necessário ter um cadastro numa corretora, uma vez que esses fundos imobiliários são listados em bolsa. E dessa forma, é importante também buscar um suporte profissional para tomar a decisão e escolha dos melhores fundos imobiliários disponíveis, uma vez que existem mais de 200 fundos listados. E você precisa saber escolher qual que é o mais interessante para o seu perfil de investidor. André, para finalizar, eu gostaria que você falasse um pouquinho de como está o desempenho desse investimento em 2016 e também, na sua visão, quais são as perspectivas para os fundos imobiliários para os próximos anos. Se formos pegar a média de retorno dessas aplicações em 2016, que é o IFIX, o índice de fundos imobiliários, ele está subindo 20% no ano. A perspectiva para os próximos anos ainda é positiva. uma vez que a economia brasileira está em um momento de recuperação, isso tende a beneficiar também ao mercado imobiliário. E ainda, a queda de juros no país deve ajudar a trazer ganhos adicionais nessa aplicação, uma vez que muitos investidores devem procurar esse tipo de investimento no curto e médio prazo. André, eu sei que para renda variável, para ativos de risco, como ativos imobiliários, é difícil a gente colocar estimativa de rentabilidade. Mas para quem está em busca desta renda mensal dos fundos, hoje, o que você consegue colocar como uma média de aluguel distribuído por esses fundos no mercado como expectativa de remuneração para o investidor? Excelente pergunta, Mehana. A expectativa hoje de retorno mensal, ela é próxima a 1%. Em termos anuais, daria de 10% a 12%. E isso é justamente o que torna esse investimento atrativo hoje. Se você for pegar a expectativa de retorno das aplicações em renda fixa para os próximos anos, ela vai ser inferior ao que hoje paga os investimentos através de fundos imobiliários. André, queria agradecer mais uma vez pela sua participação, por capacitar os nossos ouvintes abordando mais uma modalidade de investimento do interesse de todos, que são os fundos imobiliários, na busca de rentabilização e formação de patrimônio de forma sustentável. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço e até a próxima. Obrigado, André. Obrigado pela atenção de todos os ouvintes. Continuem participando e nos enviando questões pelo Facebook, WhatsApp da Transamérica Foz. Guilherme, um abraço para você e toda a equipe da Transamérica. Um excelente fim de semana a todos e até a próxima.